Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Eu lendo esse texto, estudando esse texto para trazer a mensagem aos irmãos, me lembrei de algumas experiências que eu tive quando criança, junto à minha mãe, e creio que muitos de vocês podem se associar com essa experiência que eu tive, porque ela é muito comum dentro das famílias, dentro das casas. E essa era a experiência de que minha mãe, às vezes, ela nos pedia para fazer alguma coisa. E às vezes nós atendíamos, eu mesmo atendia às vezes, batendo o pé. Ah, mãe, lá. Felipe, vá na padaria comprar o pão. Nós não morávamos muito perto de uma padaria, tínhamos que andar uns 4 a 5 quarteirões, então aquilo ali para mim às vezes era penoso, no final do expediente. Vai comprar o pão, diz, mãe, poxa, comprar o pão agora, porque não manda ele, Marcos e Cristiano? Aí ela dizia sempre para mim, nesse caso ou em outros casos, diz, meu filho, se for para fazer sem amor, não faça. Fique em casa. Aquilo ali quebrava o nosso coração. E é justamente isso que nós lemos nesse texto, que nós lemos no capítulo 13 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 12, ele fala a respeito dos dons espirituais. Ele disseca alguns dons espirituais, e apesar de não ser exaustiva a lista dos dons, mas o apóstolo Paulo, ele mostra ali alguns dons que foram dados pelo Espírito Santo de Deus para que o serviço e a missão da igreja possam ter continuidade aqui na terra. O serviço feito na igreja é serviço dado com habilidades especiais do Espírito Santo de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, depois de ter instruído a igreja sobre os dons espirituais, que por sinal a igreja de Corinto não utilizava bem dos dons, ele chega e categoricamente ele fala para a igreja o seguinte, que os dons não podem ser exercidos sem amor. Os dons não podem ser exercidos sem amor. Ele instruiu sobre os dons, disse para que servem os dons, mostrou o que nos ensina os dons, dissecou alguns dons, e depois ele chega para a igreja e diz, tem um porém, os dons não podem ser exercidos sem amor. Durante duas semanas nós estudamos o capítulo 12. E nos nossos grupos, no GAIS, nós debatemos a respeito dos dons. O pastor Valdemir chegou para mim essa semana numa reunião que nós temos. Ele chegou para mim e disse, Felipe, foi muito bom o grupo, o seu foi bom, disse, foi. Disse, rapaz, apareceu tanto dom lá no grupo. Tanta gente que escutou essas duas últimas mensagens, acho que eu já identifiquei meu dom. Pastor, eu queria o ano que vem servir na igreja assim, assado. Graças a Deus por isso, bênção. É bom que todos vocês estejam despertando o desejo de servir, descobrindo os dons espirituais, mas a palavra do texto hoje à noite para nós diz, tem um porém. Os dons não podem ser exercidos sem amor. Inclusive o apóstolo Paulo, no versículo 1 que nós lemos, ele nos dá uma ilustração do que é exercer os dons sem amor. Veja o que está no versículo número 1. Vamos reler o versículo 1. Diz assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo. Ou como o barulho de um sino. A ilustração que o apóstolo Paulo dá para aqueles que exercitam dos dons, das suas habilidades para o serviço de Deus, fazendo bem feito, me empolguei, sem amor, são como um gongo ou um sino que é tocado e ressoa. Parei, olhei, li esse versículo e reli. Diz, que significa? Que danado é isso? De um gongo ou barulho de um sino que se repete. Procurei alguns comentários e cheguei à conclusão, os comentários me ensinaram o seguinte, que era costume nos cultos pagãos daqueles dias, principalmente no culto dedicado à deusa Cibele, ao deus Dionísio. Não sei se vocês se lembram, mas quando pregamos sobre as igrejas do Apocalipse, mencionamos a idolatria, falamos a respeito da idolatria grega daqueles dias, e falamos e mencionamos o deus Dionísio, que era conhecido como deus do vinho, deus da farra, da alegria, em que as pessoas em seus cultos experimentavam orgias e bebiam, enchiam a cara até desmaiar. E nos cerimoniais do deus Dionísio, o deus do vinho, era costume tocar um sino repetidas vezes. Enquanto as orgias aconteciam, enquanto as pessoas bebiam, o povo entrava num estado de transe, enquanto o gongo e o sino eram tocados repetidas vezes. Pim, pim, pim, e assim por diante vai. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que nada mais é do que você usar dos dons, trabalhar na igreja, servir, tentar servir na igreja, sem amor. É como se você estivesse participando de um culto, um ritual pagão, onde Deus não é glorificado, e sim o ser humano é o centro de tudo, ele acaba recebendo glória por tudo. Veja bem, está em perfeito alinhamento com o que minha mãe disse: se você não quiser fazer com amor, não faça, porque não adianta de nada. O que Paulo está dizendo à igreja: se você não quiser fazer ou servir sem amor, não faça, porque não adianta de nada. A Deus você não está glorificando. Está glorificando a homens, mas a Deus não. E aqui nos ensina um primeiro princípio. Eu quero mostrar para vocês dois princípios nesse texto e quero terminar com a conclusão. O primeiro princípio que está aqui é o seguinte: aqui, não se pode servir sem amar, nem amar sem servir. Vamos repetir comigo, para vocês não se esquecerem. Vamos repetir todos juntos, vamos lá. Um, dois, três. Não se pode servir sem amar, nem amar sem servir. O que quer dizer essa frase que eu coloquei aqui? Não se pode servir sem amar, nem amar sem servir. Primeira coisa, não se pode servir sem amar. Quando você tenta servir sem amar, você não serve, você trabalha. Você gasta o seu tempo, você gasta as suas forças, você gasta dos seus recursos, mas porque você não ama, você serve. Você não tem uma atitude de que aquela pessoa é superior a você, você tem a atitude de que aquela pessoa é inferior para você. Você trabalha, você labuta, você derrama do seu suor, mas você não serve. Amar sem servir. Não existe amor sem serviço. Todos aqueles que amam, acabam de uma forma ou de outra servindo a pessoa que ama. Dá um exemplo aqui que hoje em dia é muito evidente para mim. Já estou na segunda rodada. Qual é? Hoje eu estava com a minha filha Zoe na casa do meu pai almoçando, tendo uma reunião com o Sérvulo e a Thaís, que o ano que vem estarão trabalhando aqui conosco, pastor Sérvulo e a Thaís. E o pastor Kennedy também estava lá, eu com a Zoe no colo. Daqui a pouco, senti na minha mão direita, que segurava ela por baixo. Escutei o estrondo pela segunda vez, e pela terceira vez correu pela minha camisa. Laranja com branco. Quente descendo até a minha perna. E fui ao espelho, levando ela para o quarto, e olhei a minha situação, todo cagado. Isso aí é tua edita no sermão, tá, Daniel? Edita. Isso é versão para 18 anos. Mas, sem reclamar, com um sorriso no rosto, A coloquei na cama e pedi o socorro da minha mãe. E foi assim que aconteceu. Mas em outras ocasiões já me limpei. Isso aí é normal, para aqueles que têm filhos, sabe disso. Você acorda de madrugada, às vezes ela chora no quarto. A Annalisa era assim, a Zoe assim também, chora no quarto. Mamãe, papai, você vai lá, cheio de xixi, cheio de cocô. Você de madrugada, 3:30 da manhã, bota a mão naquelas coisas. Mela mesmo, tá? Eu não tenho a técnica ainda de sem melar, eu sempre acabo me melando. Vou pro banheiro, troca e lava e tudo. Quase toda noite esse ato se repete de uma forma ou de outra. E a gente faz isso sem reclamar, sem colocar cara feia, sem criticar a Deus e ao mundo. Por quê? Porque nós amamos. Quando nós amamos, nós servimos. Nós não trabalhamos. Se aquilo ali fosse trabalho, seria como se o seu patrão, às 3 horas da manhã, lhe ligasse. Ou imagine que você fosse uma babá. E que a sua patroa dissesse, vai lá. E você se levanta naquele sono e vai fazer tudo aquilo ali num filho que não é seu. Isso é trabalho. Isso aí, às vezes, tira a sua alegria. Isso aí, às vezes, tira o seu prazer. Mas quando você é pai e você ama, não. Você serve. Portanto, serviço e amor andam de mãos dadas. Não se pode servir sem amar e não se ama sem servir. Com Deus, da mesma forma. Só servem verdadeiramente a Deus aqueles que, de fato, amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus, trabalham. E porque trabalham, reclamam. Porque trabalho derrama suor, é labutoso, não é prazeroso. Esse é o primeiro princípio. Não se pode servir sem amar, nem amar sem servir. O apóstolo Paulo nos ensina isso aqui. Nos versículos 2 e 3, nós vemos outra realidade. Nós vemos como o serviço sem o amor, na prática, dá errado. Leiam comigo o versículo número 2 e 3 novamente, recapitulem. Diz assim: poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. A princípio é olhar esses dois versículos que, na verdade, falam para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha problemas em servir, e quando servia, servia sem amor, portanto trabalhava apenas. Depois de termos expostos e lidos o capítulo anterior, em que o apóstolo Paulo fala sobre os dons e nos disseca alguma lista dos dons espirituais, depois de, durante essas 2 semanas, meditarmos e tentarmos talvez descobrir qual é o nosso dom, e ao ler esse texto eu começo a identificar e categorizar, eu acho que o apóstolo Paulo ele faz isso aqui intencionalmente, ele categoriza os dons em 2 grupos. Nesse versículo 2 nós temos um grupo de pessoas, e no versículo 3 nós temos outro grupo de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se vocês leram comigo o versículo número 2, você vai ver aqui o dom de anunciar, você vai ver aqui o dom de ter todo o conhecimento. Pessoas que têm esse tipo de dom são pessoas que estão de frente, liderando. Dom de profetizar, dom de pregar, dom de ensinar, de conhecimento. São pessoas que estão de frente. São pessoas geralmente de personalidade extrovertida. E já no versículo 3, nós vemos um outro grupo de pessoas. Pessoas que dão tudo o que têm. E até mesmo entregam seus corpos para serem queimados. São pessoas que não são extrovertidas, geralmente são introvertidas, que possuem dons que não estão necessariamente de frente, como o primeiro grupo de pessoas, porque são pessoas que se dão à prática da misericórdia, que se dão à prática do serviço, da renúncia. são pessoas que trabalham com os pobres, são pessoas que servem, chegam na igreja e limpam as cadeiras, são pessoas que doam dinheiro para o reino e a obra de Deus voluntariamente. Pessoas diferentes do primeiro grupo, são dons de serviço. E o interessante é que o apóstolo Paulo diz que tanto o primeiro grupo, pessoas de frente, que são proféticas, pregadores, mestres, que têm dom de conhecimento, que exercem a sua função sem amor, prestam como um culto pagão a Dionísio. E o apóstolo Paulo também diz que aqueles que doam tudo de si, olha, a minha roupa é tua, por que você quer isso, isso, aquilo, outro, serve os pobres, nos tem sopão toda noite, dá tudo para os outros, é mão aberta, mas que exerce essas funções sem amor, prestam como um culto pagão a deusa Cibele, não vale de nada. A Deus, essas atividades não trazem nenhuma honra. É bonito falar, é bonito pregar, é bonito servir os pobres, mas se você não faz isso com a intenção certa, você não faz isso para Deus, e se você não faz isso para Deus, ou você faz para a aprovação dos outros, ou você faz para você mesmo. Não adianta de nada no final das contas. E veja a pergunta que eu fiz no começo, é: como é que o serviço sem amor ele dá errado? Nesses dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, lembram-se do primeiro grupo? Primeiro grupo são aqueles que dão verdade sem amor. Eles pregam, eles ensinam, fazem, confrontam as pessoas quando erram ou quando pecam, mas fazem assim sem amor. Portanto, dão a verdade, mas não dão amor. E o segundo grupo é o contrário. Dão tudo de si, fazem, passam a mão pela cabeça das pessoas, servem e dão amor, mas não dão verdade. Consolam somente com o fim de consolar, mas não verdadeiramente porque amam. E nessas duas atividades, nesses dois modos de conduzir o serviço, existe um desequilíbrio. E por existir um desequilíbrio, o serviço de Deus não pode ser feito, porque um dá verdade sem amor e o outro dá amor sem verdade. Eu talvez me coloco no primeiro grupo, que quando o meu serviço a Deus às vezes dá errado, é porque eu trago a verdade para vocês sem amor. É porque eu chamo a atenção e confronto vocês com a verdade, mas o amor está de lado. Meus amados, esse é o segundo princípio que eu quero dizer para vocês, que verdade sem amor não é verdade, e amor sem verdade não é amor. Vamos repetir comigo, todos juntos? 1, 2, 3. Verdade sem amor não é verdade, e amor sem verdade não é amor. Sabe por quê? Porque amor e verdade, do mesmo jeito que serviço e amor andam de mãos juntas, verdade e amor andam de mãos juntas. Sabe por que verdade e amor andam de mãos juntas ou de mãos dadas? Porque eles provêm da mesma fonte. O apóstolo João disse que Deus é amor. O que o apóstolo João diz? Deus é amor. Lembra-se das palavras de Jesus? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou verdade. João diz: Deus é amor. Portanto, Deus é amor e verdade. E se verdade e amor têm a mesma fonte, eles têm que andar de mãos dadas. Se não existir verdade no serviço, esse serviço não é feito para Deus. E também, se não existir amor, esse serviço não honra a verdade. Portanto, quando você, em nome da verdade, ou você é uma pessoa extrovertida, e confronta as pessoas quando erram, faz isso sem amar, a sua função não fez de nada, não valeu de nada. E quando você ama ou faz qualquer coisa, mas você faz isso comprometendo a verdade que está por trás do que você faz, você verdadeiramente não ama, porque você compromete a verdade. Amor sem verdade não é amor. E verdade sem amor não é verdade. Quando nós damos, isso aí é muito interessante, muito profundo, porque a cada um de nós, recapitulando, recebemos um dom do Espírito Santo de Deus para servirmos. E existem aqueles que exortam, existem aqueles que trabalham com música, existem aqueles que ensinam, existem aqueles que servem os pobres. E dentro dessa rede de serviços que nós temos visto aqui exposta pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo chama isso de corpo, em que uns membros dependem do outro para que o corpo funcione saudavelmente. Que se um corpo que não serve aos pobres não é saudável, se um corpo que não prega a palavra, mas serve aos pobres, também não é saudável. Porque no corpo precisamos de todos. É isso que ele diz no capítulo número 12. E quando nós vivemos em corpo, que é o que nós vimos no capítulo 12, nós temos que nos relacionar uns com os outros e aprendermos a dependermos do exercício dos dons uns dos outros. Mas às vezes na igreja não é assim, porque não era assim na igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma igreja saudável, relacionalmente falando. Nós temos visto que ela foi uma igreja marcada pelas divisões, por supervalorizações de alguns dons em detrimento de outros. Aqueles que profetizavam eram mais respeitados do que aqueles que trabalhavam com os pobres, por exemplo. Por que isso? Porque certamente aqueles que profetizavam, quando profetizavam, tratavam o dom que eles tinham com superioridade, falavam a verdade, sobrepondo aquilo ali sobre a igreja de uma forma rígida e dura, sem verdadeiramente amar. Então a verdade, ela se perde ao vento, porque ela não pode ser absorvida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: se você tem filhos e você ensinar, tentar ensinar ao seu filho que colocar o dedo na tomada vai dar um choque e vai machucá-lo. É uma verdade, não é a verdade? Colocou o dedo na tomada, toma choque e se machuca. Eu tenho até uma cicatriz aqui na minha barriga de quando eu era criança. Eu era um menino muito quieto, calmo. E uma vez eu amarrei um fio que estava cortado e tinha tomada na cintura e liguei ele na tomada. Estourou e eu tenho uma cicatriz aqui. Por isso que eu sou elétrico. Mas é uma verdade que se a criança colocar o dedo na tomada, toma um choque. Agora, a partir do momento que quando seu filho for colocar o dedo na tomada, você gritar, puxar, acudir, pode ser que ele não tome aquilo ali como verdade. Ele vai tentar uma segunda vez para tentar experimentar se aquilo ali realmente é verdade. Às vezes, quando nós disciplinamos filhos por causa de um erro cometido, sem amor, fazemos a verdade, porque é necessário que o pai discipline. Mas porque é feito sem amor, deixa de ser verdade. E o contrário, verdadeiro também. Às vezes, quando nós, em nome do amor às pessoas que nós temos, passamos a mão sobre as cabeças das pessoas, em nome do amor, para não ferir, para não querer confronto, para não criar conflito relacional, para não magoarmos as pessoas, porque se eu falar aquilo ali, degustar aquele, ele vai se sentir magoado. Eu sei que eu tenho que falar, mas eu não quero, para não magoar. E aí você fica evitando o conflito. Em nome do amor, você compromete a verdade e acaba não se tornando amor. Porque se você verdadeiramente amasse a pessoa, você queria ver a pessoa transformada. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Que como dá errado, às vezes é assim mesmo. Aquelas pessoas que exercitam dom de misericórdia, em vez de amar as pessoas em nome do amor, comprometem a verdade. Outras pessoas que estão na igreja, às vezes, responsáveis pelo ensino, que são pessoas de frente, extrovertidas, que quando vão fazer aquilo ali, fazem sem amor e a verdade bate e volta na parede. Porque encontram uma resistência. E eu ou você estamos ou de um lado ou do outro. Talvez você é aquela pessoa que é ríspida, grosseira, quando vai exercitar o seu dom e fere as pessoas. dentro da igreja, você se relaciona com as pessoas assim, ou até no seu relacionamento, no cotidiano, do dia a dia. Você talvez, isso aí demonstre que tipo de pessoa você é. E por isso que você sempre acaba num beco sem saída ou numa parede em que você joga a bola, ela bate e volta para você. Porque você sempre apresenta, tenta apresentar a verdade para as pessoas, mas você faz isso sem amor. E você talvez é aquela outra pessoa que é aquela mãe, que abraça todos, alisa a cabeça de todos, tenta servir a todos, mas você compromete a verdade. Você não confronta as pessoas, você foge do confronto. E quando você faz isso, você deixa de amar a pessoa, porque o que verdadeiramente a pessoa talvez necessite naquele momento é de verdade. Então, amor, verdade sem amor não é verdade, amor sem verdade não é amor. Amor e verdade andam de mãos juntas, porque vem da mesma fonte, que é Deus. E o apóstolo Paulo diz, justamente, ele mostra esses dois grupos de pessoas que, ao fazer atividades dessa forma, confrontadora, sem amor, não vale de nada, e o outro grupo também, que pensando que faz com amor, não faz, por isso também não vale de nada. Qual a conclusão que nós chegamos ao ler esse texto aqui? Dentro desses dois princípios, vou primeiro tomar o princípio de que, nessa conclusão de que Jesus balanceou a verdade com amor no seu serviço. Jesus balanceou a verdade com amor no seu serviço. Onde é que nós vemos isso? Eu me lembro, por exemplo, da experiência que Jesus teve com Marta e Maria após o irmão das duas, Lázaro, ter falecido. Jesus, ele sai para fazer e exercer o seu ministério pela região da Galiléia, e quando ele volta, o que ele encontra? O seu grande amigo Lázaro morto. E as duas irmãs de Lázaro, uma chamada Marta, outra chamada Maria, vão ao encontro de Jesus, uma com um comportamento e a outra com outro comportamento. A primeira irmã chega para Jesus e diz assim: Jesus, se você ao menos estivesse aqui, escandalosa, descabelada, a maquiagem toda borrada no rosto. Jesus, se você ao menos estivesse aqui, Lázaro não haveria morrido. Jesus olha para ela e dá a verdade. Diz: menina, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Tá! Ah, é? É. A outra irmã chega para Jesus de uma forma diferente. Jesus, Lázaro morreu, eu te amava tanto ele, eu me lembro dele jogando bola aqui. O que é que Jesus faz? Jesus ecoa a primeira resposta que ele dá à primeira irmã. Jesus dá a ela uma frase teológica carregada, cheia de verdade, para calar a boca dela, para que ela pare de chorar. Será que Jesus chega para ela e diz: menina, para de chorar, você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Não, Jesus chora com ela. Só ele, só isso. Senta do lado dela. É mesmo? E chora com ela. Com uma, ele trata a verdade. Dá a verdade, porque ela precisa disso. E a outra, ele dá apenas amor, porque ela precisa disso. E Jesus, no seu ministério, ele perfeitamente balanceia isso aí. Grandes homens de Deus agem assim. Estava lendo sobre a vida de Lutero, o grande reformador, que alguns de vocês assistiram o filme. E era interessante porque Lutero, ele tinha uma paixão pelos pobres também. E lendo a biografia dele por um escritor chamado Alistair McGrath, ele diz o seguinte: que Lutero, com a mão esquerda, fixou com um prego e com pregos e martelo na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Era a mão da verdade. Mas com a outra mão, ele dava aos pobres, aos necessitados. Era a mão do amor. Grandes homens de Deus são assim. E assim era Jesus. Jesus, ele balanceava perfeitamente a verdade com amor no seu serviço. Mas, vem cá, eu e você, nós não somos assim. Nós somos desequilibrados. Ou nós damos verdade demais, ou nós damos amor demais. E quando nós damos amor demais, nós não amamos. Quando damos verdade demais, também não amamos. Como é que é você? Jesus não era assim. Segunda coisa, segunda conclusão que nós vemos a respeito desse texto aqui, é que Jesus, ele serviu amando. Como é que Jesus serviu amando? Jesus, ele não serviu por obrigação, como muitos de vocês encaram o serviço na igreja, porque o pastor manda, porque o pastor está dizendo, porque a Bíblia diz que tem que ser assim, e às vezes para acordar de manhã, para vir à igreja, ou atender um convite de limpar a igreja, ou atender o convite a participar de algum evento que exige braçalmente a sua força, você diz, ah, não quero, poxa, essa hora, deixa eu ir agora. Chama o outro ali, está mais perto da igreja. Porque você não ama. Como eu amo, eu boto a minha mão nas fezes das minhas filhas. Se eu chamasse você para fazer isso aí, você não faria. Ou obrigadamente, ou talvez faria reclamando, ou esperando algo em troca. Mas porque você não ama, você não faz incondicionalmente. E Jesus era assim. Ele servia amando, o seu serviço era arraigado no seu amor. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e encarnou, desceu do trono para estar conosco. O próprio Jesus falou para os seus discípulos e exemplificou lavando os pés dos seus discípulos, dizendo que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. João 3,16, o texto mais famoso e mais decorado pelos crentes, diz: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação, a obra de encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, não tinha nada a ver com obrigação, não tinha nada a ver com exigências, não era condicional a nada, era incondicional e era feito única e exclusivamente por causa do amor que ele teve por mim e por você. Jesus não foi para a cruz obrigadamente. Jesus foi para a cruz voluntariamente. É o que a palavra de Deus nos diz. Isaías diz que ele foi como ovelha levada pelos seus tosqueadores para ser sacrificada em paz. Ele foi voluntariamente à cruz. E ele fez isso porque ele amou a mim e amou a você. E meu querido, minha querida, se você se diz cristão, se você entende a cruz, o serviço que você faz para Deus, deve estar carregado de amor, amor ágape, que é o amor, a palavra grega que aparece aqui, que é amor ágape, amor incondicional, o amor de Deus. Se você não serve com amor, se você não serve incondicionalmente, porque você entende que Jesus serviu a você incondicionalmente com a sua própria vida, você vai criar um desastre para a igreja e vai ser um desastre para a sua vida. Agora, quando você entende a cruz, quando você entende que a cruz retrata essa realidade, quando a cruz é algo real para você, eu não estou dizendo que a cruz é algo que você entende, que muita gente aqui entende o que aconteceu na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar um exemplo. Vamos dizer aqui, se eu perguntar. Entender, meu querido, é uma coisa. Fazer parte de você é outra. Fazer parte de você é outra. Entender é uma coisa, fazer parte é outra de você. Tenho para mim que muitos crentes, a cruz não é nada real para eles. É intelectual, é racional, entendem, é bonita a história, choram quando assistem o filme Jesus, a Paixão, mas a cruz não é real, não é real, porque o serviço não é agregado ao amor. Sempre estamos atrás de uma aprovação, sempre estamos atrás de um tapa nas costas, sempre estamos atrás de uma palavra que venha aprovar o que nós fizemos, sempre estamos atrás de elogios. E por que é assim? Sabe por que é assim? É porque você não ama, a resposta é essa. Por que você não ama? Porque a cruz não é real para você. Saiba de uma coisa, que quando a cruz é algo real para você, o caráter amoroso de Cristo começa a aparecer na sua vida de forma natural. Voltando à frase que eu falei, lembrando do apóstolo João. João disse o quê? Deus é amor. Você sabe que o versículo 4 até o versículo 7 fala de Jesus? Sabia disso? Você sabia que o versículo 4 até o 7 fala de Jesus? Ah, pastor, não estou vendo o nome Jesus aqui, nenhum desses versículos. Substitua a palavra Deus por Jesus. Ou, quer dizer, substitua a palavra amor por Jesus. Vamos ler substituindo a palavra amor por Jesus. Ou quem ama, né? No caso, quem ama. Vamos lá. Jesus é paciente e bondoso. É verdade? Ou não é? Vamos ler outra frase. Jesus não é ciumento. E aqui o ciúme é num sentido pejorativo, controlador. É verdade ou não é? Verdade. Nem orgulhoso, nem vaidoso. Jesus não era metrosexual. Nem estava procurando exaltecer a sua pessoa. De fato, ele foi humilde. Viveu uma vida humilde. Versículo 5, vamos lá substituir. Jesus não é grosseiro nem egoísta. É verdade? Nem fica irritado, nem guarda mágoas. Versículo 6, vamos substituir novamente. Jesus não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Ou fica? Errou. Jesus é assim? Não, Deus não é assim. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Versículo 7, vamos substituir? Jesus nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Digo, você pode ter desistido de você, mas Jesus nunca desistiu de você. Você pode ter desistido de você, Jesus nunca desistiu de você, porque ele não desiste. Nós desistimos das pessoas. Quando as pessoas nos violam, quando as pessoas nos pisam. E nas igrejas, às vezes, no nosso meio é assim também. No seu relacionamento, você talvez que não faz parte de igreja, mas é assim também. Quando as pessoas lhe apunhalam pelas costas, quando você é ferido, até na igreja mesmo por pessoas, você desiste das pessoas. Vou para outra igreja. Não quero mais conversa com essa pessoa, não. Não é mais meu amigo. Jesus não é assim. Jesus, ele não desiste de você. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Agora vamos ler a primeira frase do versículo 8, substituindo. Jesus é eterno. É verdade ou não é? Se Deus é amor. Se Deus é amor. Todas essas características se aplicam a Jesus. De fato, esse texto fala sobre Jesus. Você pode ler e substituir. Fala sobre Jesus. E se você ama Jesus, se você entende a cruz, essas características vão começar a transparecer no seu serviço a Deus. Primeiro que você vai servir, não trabalhar, mas isso vai começar a aparecer no seu serviço. Você vai ser uma pessoa paciente e bondosa, por exemplo. Você não vai ser aquela pessoa impertinente, chata. Ser paciente, esperar, porque às vezes as pessoas demoram para aprender. Você não vai ser aquela pessoa ciumenta, quando o pastor dá um elogio ao outro e não dá a você, por exemplo. Você não vai ser aquela pessoa orgulhosa, que está se orgulhando do que você fez, que a igreja precisa de você. Você não vai ser uma pessoa vaidosa, porque você tem uma função, um cargo importante. Você não vai ser uma pessoa grosseira, nem egoísta, querer tudo para você. Nem você vai ser uma pessoa que fica irritada e guarda mágoas. Mas não é isso. Não é isso que eu vejo. Olha, às vezes o serviço na igreja, vou dizer para vocês que não são crentes. Quando você vem trabalhar na igreja, às vezes, o pessoal briga, viu? Fica irritado. Não vamos dar uma propaganda não enganosa, não. É verdade isso aí. Porque são pessoas e às vezes a gente faz isso sem amor. E é fácil a gente se irritar e ser grosseiros com as pessoas quando a gente não ama ou não fazemos com amor. Até um pai, quando disciplina um filho, quando ele faz aquilo ali sem amor, ele se torna grosseiro e fere o filho. Mas quando ele faz com amor, ele corrige. E o filho nota isso aí nele. A minha filha, ela já... pode achar aberração, mas ela já apanha, tá? Pastor. É, porque a Bíblia diz, você tem que disciplinar a criança, e fisicamente, eu acredito nisso. E é interessante assim a reação dela. Eu estava até conversando com o pastor Armando essa semana, ele estava lá em casa, ele estava falando sobre disciplina de filhos. Mas quando você disciplina, porque a psicologia popular hoje em dia diz que você não tem que disciplinar fisicamente, isso é mentira, não acredito, acredito. Fica com a palavra de Deus que é melhor, tá? Mas quando você disciplina, eu disciplino a minha filha, ela está mal criada o dia inteiro, a manhã toda. Eu pego ela, dou uns tapas no bumbum dela, imediatamente. Sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Ela me dá um abraço e um beijo. Passou, papai, passou. Passou, filho. Essa semana ela chegou para... ela riscou na parede. Aí ela me chamou. Papai, vem ver que a Annalise desenhou. Eu pensei que ela tinha desenhado um papel. Quando eu vi na parede, ó. Ela, ó papai, Annalise pintou. É feio. Papai, Annalise apanha. Mas ela faz isso aí, e eu faço por quê? Porque eu disciplino com amor. Eu sirvo a ela no ato de discipliná-la. Eu sirvo a ela no ato de discipliná-la. E na igreja é do mesmo jeito. Agora, pais que, não, que estão irritados com os filhos, com raiva, eles batem. Espancam os filhos. Como fruto da sua ira. Porque não é feito com amor. E o filho sabe a diferença do pai que bate sem amor. Sabe? Muitos de vocês já sentiram essa dor. O pai que lhe castigou, que nem um burro, que nem um cavalo, porque ele fez sem amor. E na igreja, do mesmo jeito, às vezes nós servimos e nós nos irritamos com as pessoas, nós nos envaidecemos, somos orgulhosos, porque nós fazemos tudo isso sem amor. Nós não refletimos o caráter de Cristo. Dando continuidade aqui, ele diz: nós não ficamos alegres quando as pessoas erram, mas nós regozijamos quando elas acertam. O que quer dizer isso? Encorajamos, batemos palma, Deus te abençoe, que bonito. E não estamos esperando bater palmas quando a pessoa dá o primeiro deslize. Por quê? Porque o amor, aquele que ama, que reflete o caráter de Cristo, nunca desiste. O trabalho pode ser difícil, o serviço pode ser difícil. O serviço não é fácil, não disse que era fácil. O serviço de Jesus ir para a cruz por nós não foi fácil. Mas porque foi feito com amor. Ele foi iniciado e concluído e foi bem sucedido, e por isso Cristo não desistiu, mesmo sendo difícil, mesmo o serviço sendo difícil. Quando você ama, você não desiste, porque você reflete o caráter de Deus, é incondicional. Sabe por quê? Ele termina no versículo 8 dizendo que porque o amor é eterno. Deus é eterno, obviamente, se Deus é amor, o amor também é eterno. Quando a cruz, recapitulando apenas, quando a cruz é algo real para você, você serve amando. Você serve amando. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem um balanço de verdade com amor no seu serviço? E depois, você serve amando? Se não, é apenas um gongo ou um sino a ressoar.